2128, reportabilizado, tá 3567. 2000 VIPIT com 1013, vai reportar estabilizado, 3567. Tango Juliette Charlie Yankee, mantenha-se em condições visuais nível 065. Para informação e alerta, sinal no centro Recife na frequência 1288, ao término 3325. Juliette Charlie Yankee. 1-3-3-2-5-2-8-8, Juliette Charlie Yankee. 3661, está autorizado, muito boa tarde, eu triplo Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, mantenha 500 pés no corredor Axé, reportará o rápido da Barra. 500 pés Axé, chamará na farol da Barra. Avistando o gol no 755. Gol no 755, completo na ILS, chama em torno de 1 no 8, décimo ao meia. 8-6, obrigado, até mais. Gol no 755, livre pouso pista 28. Vento 240 graus 079. Livre pouso na 28, gol no 755. Gol 925, aciona a identificação. Autorizado a chegada de PIT. Desça via para nível 050. Sendo via para o 050 na IPIT, gol no 925, identificou. One, go ahead. Passei sequence to Brasilia flight level 380. 380, standby clearance. The QNH is 1013, 6321. 1013, standby for clearance, avianca 6321. Da rotatória, visual com aeródromo Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango para ingresso circuito torre 1 no 8 décimo meia. 786, Golf Tango 785 no ponto de espera, pista 28. Gol no 785, ali mantém pista 28. Ali mantém, gol no 785. Torre Salvador, boa tarde, ô Papa Tango, Oscar Golf Tango, a 2 minutos da rotatória. Oscar Golf Tango, reporte na rotatória. Reportará, Golf Tango. 09. São 3835, autorizado no 9, reporte para o táxi. Chamarei 3835. E o gol no 7. Gol no 785, informo que vai manter a proa de decolagem até atingir 3 mil pés. Livre da colagem pista 28, vento 220 graus, 109. Gente, gol no 785, alinhou agora, mantendo a posição. Após a decolagem, ainda manter o eixo até 3 mil pés. Quando após, bombe o perfil da saída. Afirmativo, gol no 785, vento 230 graus 079. Ciente, gol no 785, vento 230 graus 079. descida nível 050, direto Cali. 88, autorizado 50, direto Cali. Reporte a final de 3 milhas, 17. Positivo, reportando a final de 3 milhas, 17, gol, está no 36. Gol no 785, decolada ao Zona 7, controle 199, decimal 35, bom voo. Obrigado, tudo de bom. Final da Uno 7, 3 milhas afastado, Papa Tango, Oscar Golf Tango. Oscar Golf Tango, livre pouso, pista 17, vento 230 graus, 11 nós. Livre pouso para o Oscar Golf Tango. Visado 360, na saída bola. Gente, mantenha a proa, 3.000, 3.000, gol, ligou, 785. 925, desça VIP para 2.000 pés, ajuste 10, 13, autorizado ILS, 228, responsabilizado, gol 925. Sendo via 020 com 1013, autorizado ILS, portarão estabilizado com 925. Papá, Romeu Lima, livre frequência para a coordenação, reporte no regresso. Estabilizado ILS, são 35.627. 35.627, reporte visual com a pista. Batalhão, 35.567. Papá, Romeu Lima, copiou o controle. Livre frequência para coordenação, reporte no regresso, papá, papá, papá, Romeu Lima. Tá corrigindo, Juliette Alfa até o ponto de espera da 28, lá 118.638.35. Juliette Alfa, ponto de espera 18.86, obrigado, bom dia, 3835. Sim. Juliette na ILS, chame torre 118, décima meia. Afirmativo 18.63.567. C488, palmo de cada. C488 acelerando para 240 nós. condições de manter essa velocidade até Cari? Afirmativo. Mantenha a presença da velocidade até a posição Cari Trip 5488. 88. Pode manter até usar. Sim, strip 5488. Strip 5488, mantenha a velocidade até Cari e aguarde autorização para redução de velocidade. Strip 5488 após Cari. 88. Yes, I have. You are cleared to Brasilia, flight level 380 via airway Upper Zulu 17, runway 28 for departure. After takeoff, maintain runway heading until 3,000 feet and then turn left to Guali Eval Ofito. Approach control 119.35, tower 118.6 and SCOG 5553. 288-3325, obrigado. 7, runway for departure will be 28, after takeoff, maintain heading until 3000, after turn left, intercept the SH Goli Eval Ofito, 119.30, 118.6, and 5553. Request pushback and start, we are on gate number 1. Ocean Air, correction, Avianca 631, clear push, start, report for taxi, the approach control frequency is 119.35. 119.35, Avianca 6321, thank you very much, we understood that we are clear for push. That's correct. Desça via para 2010, ajuste 10 no 3. Ajuste, trip 5488, afirma. 10 no 3, 5488. 340, chamando 272, secundária no 2001. Boa tarde, 3597. Mantenha os corredores visuais a 1500 pés, ajuste o salvador no 013, confirme o PLB. Ciente, reponte na vertical de Paripe para ingresso do corredor Interlagos, quilo que da Serra. 396. Autorizado de chegada a Cari, reduz a velocidade para 250 nós, deixe manter a nível 060. Ciente para o 060, já está mantendo 250 nós. Aproximação. Ciente. 396. Autorizado, nível 160, passando de 9799. 3396, é autorizado nível 050. 396050. Milhas da final da 28. Tá feito, tem o mesmo de queijo, nem decola 28, tá de imediato, tá 3835. Visual com a pista. Negativo. Gente, reporte visual, gol 925. Portar na visual. Cinco 488 para sequenciamento, curva à esquerda pro A 050, limitado pelo curso localizador, triplo 488. Esquerda 050, limite o curso do localizador 5488. Desloca 28, boa 925, estabilizado. Boa 925, completo final, chame torre 1 no 8, decimal 6, boa 925. 286, boa 925. Caso Mononais, livre pouso, pista 28. Autorizado pouso 128, gol 925. Dá informação, papá, 220 para 160. Gol 395, essa notificação, autorizado chegada a CARI, deixa manter a nível 060. 060, gol no 395 na CARI. 935, bom voo. 935, obrigado, onde? Boa tarde, 3835. Tan 3835, contato radar na decolagem. Mantenha a proa até 3 mil pés, após autorizado sair da gole, suba nível 340, Tan 3835. Mantenha a proa, após 3 mil, sair da gole, acende para o 340. Após 3 mil, pode voar direto ao Evão? Após 3 mil, direto ao gole, Tan 3835. Agora, o altímetro é 1013, aguarde a cota no 755. Obrigado. 1395, já autorizado em 050. 1395, já autorizado em 050. 050, bom, na 395. Avianca 6321, we're ready to taxi 78, 3 hours, 40 minutes, confirm. Avianca 6321, taxi is cleared via India, Alpha and Golf. After holding point, contact tower 118.6. Roger, India, Alpha Golf, and point 6 at the holding. Da esquerda, proa 350, aguardando proa para o localizador, triplo 488. Esquerda 350, aguardando retorno para o localizador, 88. 052, mantém posição de down. 219, mantendo posição, Oliver, agora no 925. Camarada visual com a pista, 88. 88 reduzindo agora. Ciente, triplice 488, redução para aproximação. Gol no 396, redução de velocidade para 180 nós. Reduzindo, gol no 396. E reporte para ingressar no pátio principal no 925. Pátio 3, via Alfa, cruzará no pátio principal, gol no 95. Pego São Salvador, é o TAM 3217 para Pamai. Aguarde, a quanto o altímetro é 1013, 3217? 1013, 3217. Autorizado ILS em Glide da 28, responsabilizado. ILS da 28, só confirmando, tá sem Glide? Glide, gol 1396. Ah, ok, ciente. Bom, 396, 2000, 189. Sim. Estabilizado ILS, visual 5488. Dip 5488, completo na ILS, chame torre em 18.6. Foi pra ILS, tô indo na 86. Bom dia, obrigado. E Salvador, 35488. Estabilizado ILS, pista 28. Trip 5488, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 12 nós. Livre pouso 28, 5488. Ingresso no pátio principal, gol 925. Autorizado, gate 5, 925. Gate 5, autorizado, gol 925. Gol 921, repita. Tomada em onda. Abre, se reporta na rotatória visual com campo. Salvador, é o Rumo 24, muito boa tarde, está passando o Coral 090, acionado 0201. Estimando sua vertical aos 1944. Rumo 24, contato radar, 62 milhas, sudoeste de Salvador, a sua identificação, mantenha nível 090, autorizado direto, Conde, Rumo 24. Obrigado, pronto, Conde. Decolada 28, mantém a prota 3000, curva esquerda, gole Val Sagai. 2935, ao controle 18, meia torre. É, o controle é 119.35, e o seu transponder 5564, reporte para acionamento no 755. 119.35, 5564, chamar acionamento, muito grande. Então 32 no 7, copiando. Pronto. 3217 autorizado para Confins, nível 340, pela rota Peruísque 58. Decola da pista 28, mantém a proa até 3000 após curva esquerda. Saída Gole, Eval, Sagaz. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione 5554. Autorizado, Conviso 340, saída da pista 28, mantendo a proa até 3000 após curva esquerda, Gole, Eval, Sagaz, transponder 5558, 86, torre 2935, 11935, da 3217. Correto, chamei para acionamento 3217. Para 150, boa tarde. Hello Tower, good afternoon, Avianca 6321. Avianca 6321, cleared, line up and wait to runway 28. Line up and wait, runway 28, Avianca 6321. Autorizado chegada CARI. Desça e mantenha nível 100. Aqui ó, chegada é Karen, desce para 100, tá 3622. Alta 5488, mantém posição antes da alfa. Papatango Kilo Quebec Serra, para ingresso e foi tráfego Torre 1 no 8 décimo meia. Tá. Qual é o Kilo Quebec Serra? Kilo Quebec Serra, porte rotatória. Tá. 5488, vai esperar nessa posição e mantém sua escuta? Negativo, 121 decimal 9. Falando 219, pode ir. Ah. Confirme, mantém a proa então do VR. Afirmo, 124. Ok, tá, reaproando o VR, vamos fazer os passos. ONO 396, estabilizado ILS. Gol 396, reporte visual com a pista. Reportaremos. Alfa 681, boa tarde, Papatango, Bravo Kiluíndia, como é que está? Bravo Kiluíndia, prossiga. Qual o local de estacionamento, Bravo Kilo Índia? Tente a guarda de coordenação, Bravo Kilo Índia. O Pituba, senhora, é embarque de passageiro após vai para o aeroporto. Gente, vi frequência para a coordenação, Romeu Lima, reporta o regresso. Chama o regresso, Lima. Três nove meia, visual com a pista. Ó, 396 agora visual com a pista. Bom, 396, chame torre 1 no 8 décimo meia. Amarelo. Bom, 395, desça a via para 2 mil pés, ajuste 1 no 0, no 3 autorizado e aliás do Lusa 28, reporte estabilizado, gol 395. 2 mil, reportará estabilizado, vai descer via, gol no 395. Ente, 1396. O Quebec Serra, inicia o 360 pela esquerda, aguardando instruções para prosseguir para pouso na 107. Bianca 6321, Radio Contact Off Department, we classify the 380 Goli Department. Roger, understand we runway heading until 3, is that still valid? We are turning left a Bianca 6321, Goli Department. Thank you. Autorizado prosseguir para o final do 17, reporte a 2 milhas. A 28, desça via para nível 050 na chegada Cari, então a 3628. Desce via 050 na chegada Cari, então a 3628. Como após direto, controle Salvador em 119 decimal 35, torre 1186, acione o código 5552.